talvez somente possa um blues me dar um pouco dessa luz que me roubou o teu olhar. Escuro som na escuridão, só sonhos. Sombra, assombração, navio fantasma em alto mar. Quem sabe seja toda a dor razão maior pra alguma flor brotar em pleno lamaçal. Por isso, dona, eu quero agora singrar o mundo para fora e contra o tempo ao temporal. Solto as amarras dessa estima, velas abertas frente à vida, sem ter mais rumo que o futuro, sem ter mais sol que o meu olhar. Vou navegar mais de mil milhas, deixar meus passos noutras ilhas, perder-me assim longe de mim, pra nunca mais poder voltar. Solto as amarras dessa estima, velas abertas frente à vida, sem ter mais rumo que o futuro, sem ter mais sol que o meu olhar. Vou navegar mais de mil milhas, deixar meus passos noutras ilhas, perder-me assim longe de mim, pra nunca mais poder voltar.